vidinha simples, que vidinha boa. É só eu e Deus, as nossas crianças e a patroa. Que vidinha simples, essa que eu levo. Vivendo no mato, caipira, de fato feliz eu nego. Rezo pro santo, agradeço a Deus. Chamo a mulher, faço um café, faço um cafuné nos filhos meus. Saio pro terreiro, enrolo um paieiro, fumaça e cheiro, deixa um sinal. E a criançada me dá uma mão, com satisfação leva o latão. E feliz cantando eu vou pro curral. Que vidinha simples, que vidinha boa. É só eu e Deus, as nossas crianças e a patroa. Que vidinha simples, essa que eu levo. Vivendo no mato, caipira, de fato feliz e não nego. Boia sagrado, frango e quiabo, acompanhado de ovo, caipira, arroz e feijão. Depois do almoço, sem muito esforço, encosto meu corpo no barracão. Brinco com os meus filhos, se vejo aquilo no olhar, o brilho de um filho meu. Riqueza de um pobre quando descobre, família unida é coisa nobre. Muito contente agradeço a Deus. Que vidinha simples, que vidinha boa. É só eu e Deus, as nossas crianças e a patroa. Que vidinha simples, essa que eu levo. Vivendo no mato, caipira, de fato feliz e não nego. Que vidinha simples, que vidinha boa. É só eu e Deus, as nossas crianças e a patroa. Que vidinha simples, essa que eu levo. Vivendo no mato, caipira, de fato feliz e não nego. Vivendo no mato, caipira, de fato feliz eu nego.